você me faz enlouquecer. Eu juro que não conheci o amor e você me fez conhecer. Pois agora estou aqui pensando em você, dizendo coisas, coisas sem saber. Tudo começou numa noite muito linda. Você passou por aquela esquina, muito orgulhosa, não quis me esperar. Fez pouco caso de mim, nem sequer dei um olhar. Esse gesto me deixou muito ofendido, não pude entender e fiquei desiludido. Se existe um amor, sai de você, deixe você estar com você. Se existe um amor, vem de você. Alegria, alegria inesquecível dos momentos que passamos. Era a verdadeira prova que muito nos amamos. Caiu mais uma lágrima de pura tristeza. Caiu meu castelo, minha fortaleza. Tente ao menos acreditar. Te amo muito, muito amor tenho pra dar. Eu te amo e não vejo razão pra te esquecer. Acreditar.